é concretizarmos este e agradecer a estes três empresários que estão aqui, que podem trazer aqui uma grande diferença. E por isso tem havido aqui um grande empenho. Há um caminho que vamos traçando em termos de reuniões, até por causa das patentes. Há aqui um conjunto de trabalho. Há já a cedência dos terrenos também para a empresa e por isso nós, a Câmara Municipal, tudo o que vai, e também anuncio aqui que eu vou propor a reunião de Câmara que todas as obras que sejam feitas neste parque industrial que estejam isentos do pagamento de qualquer taxa. Também, para agradecer-vos esse contributo, faremos a isenção de todas as taxas, para ver como é legalmente, mas penso que a Câmara Municipal tem capacidade para deliberar isso, e poderão ser criados aqui perto de 100 postos de trabalho, o que será muito bom. Por isso agora é o tempo ainda do sonho, mas aquilo que nós esperemos é concretizar, e as verbas do quadro comunitário são para isto mesmo, como a Sra. Ministra Ana Abrunhosa disse agora, as verbas do quadro comunitário são para apoiar, e estes territórios têm uma majoração mais de 30%, por isso devemos de concretizar isto, e acredito que não será por falta de apoios. Há vontade de todas as partes e por isso hoje inicia-se aqui uma nova caminhada para esta zona norte do concelho e com esta criação destes 100 postos de trabalho.